esqueça, é pra tocar seu coração. Eu sei que fui eu quem quis assim, mas ó, nunca é tarde pra recomeçar. Veja, o amor é um sentimento tão nobre, e não vai ser uma atitude tão pobre que vai fazer o meu acabar. Você sempre foi tudo pra mim. Me ajude a superar esta situação. Perdoa, amor, é só dizer que sim. E arranque esta tristeza do meu coração. Parece que você não entende que essa solidão me arrasa. Não me faça perder a esperança, não seja criança. Parece que você não entende que esta solidão me arrasa. Não me faça perder a esperança, não seja criança. Volta pra casa. Júnior Brasil Gravações, o melhor dos melhores. Você sempre foi tudo pra mim. Me ajude a superar esta situação. Perdoa, amor, é só dizer que sim.